Os demais vereadores e vereadoras, começa a minha manifestação sobre encaminhamentos feitos ao Executivo. A gente sabe que o Executivo trabalha na possibilidade de asfaltamento da Sebastião Amoretti até o hospital. E o hospital volta a funcionar, não ainda pleno, mas funcionando. Esperamos que tudo dê certo, pois a comunidade merece. E eu estou solicitando que tenha sinalização lá, por exemplo, proibido buzinar, uma placa com a velocidade compatível para o local, que tenha lá a passarela, né, a faixa de segurança para as pessoas atravessar a rua, e as placas demais que são convenientes para uma instituição, para um hospital, uma cidade, para que a gente possa auxiliar, né, para que funcione bem. Também encaminhei pedido de um redutor de velocidade para a rua Oswaldo Cruz, no bairro Empresa, próximo ao número 506, onde já existia o quebra-mola há anos atrás, e com a pavimentação, com o asfalto, esse quebra-mola deixou de existir, então a comunidade está solicitando esse retorno dessa construção. A respeito do coronavírus, nós tínhamos dois casos suspeitos aqui na cidade e foram negativados. E aí nós temos dois casos, que trata-se de uma senhora de 83 anos, que apresenta sintomas leves, e o seu sobrinho com 52 anos, assintomático, já com anticorpos, curado. Ambos residem sozinhos em suas residências e seguirão isolados e monitorados pela saúde do nosso município. Então, é uma notícia que no primeiro momento nos assusta, mas já está curado e estão sendo monitorados, que não apareçam novos casos. Quero também dar o parabéns a todos os enfermeiros, né, pelo Dia Internacional, eles que estão aí nessa luta. A gente já sabe que alguns, Brasil afora, até vida já perderam, mas honrando o seu compromisso, né, que é de atender e salvar vidas. Então, meus parabéns. Quero também fazer um comunicado à comunidade de Entrepelado. O ônibus Citral paralisou, né, a sua ida e vinda naquela localidade devido a um baixo número de usuários. Então, estamos em tratativa com a Citral para que tenhamos dois horários durante a semana, porque as pessoas possam vir pagar suas contas, possam vir fazer suas compras, né? E me sinalizaram positivo para que já estamos conversando com a comunidade, ver quais são os dias e os horários que a comunidade assim quer. Então teremos a oportunidade de ter dois dias, então, para atender aquela comunidade. Nós temos também Alto Tucanos, que não tem linha de ônibus, eu já reivindico há anos, então isso é um problema. Mas as empresas não sobrevivem aonde não tem, a maioria das pessoas já tem carro, já tem seu transporte. Quero dizer que eu defendo a democracia e a representatividade. Eu, como vereador aqui, talvez, na eleição anterior, eu fui o último, eu fui o 15º a entrar. E fiz na minha trajetória leis importantes, como a lei que concede 100% aposentados e pensionistas e deficientes físicos no seu IPTU, que às vezes eles não têm nem para comprar o remédio. Então isso ajuda. Fiz agora, neste mandato, né, a lei da liberdade econômica, para nós desenvolver comércio, para agilizar. Nós estamos em crise, mas nós temos que ter uma lei que favoreça as pessoas, que esperamos que passe essa pandemia e eles possam ter a oportunidade de abrir as suas empresas e ser ágil para a gente retomar a nossa economia. Então, a oportunidade de estar aqui é pela pluralidade, é trazer várias ideias. O vereador Nelson falou que já teve 9, já teve 11, já teve 15. Esperava que o seu Nelson nem votasse, porque ele não vai concorrer mais a este cargo. E muitos aqui não vão mais concorrer a esse cargo. Não querem mais ser vereador dessa casa. Não querem mais discutir as leis dessa casa. Não deveriam nem votar. Porque quando eu não quero participar de uma coisa, eu não devo nem dar minha opinião, pois eu não estou concorrendo para esse cargo. Como é que eu quero diminuir os outros que eu estou indo para outro cargo? Então a coerência tem que existir quando dá. Vereador Nelson, quando um fala, o outro escuta. Vereador Nelson, agora eu vou além. Não adianta embravecer. Não adianta embravecer comigo. A mesma coisa foi quanto aos subsídios. Os subsídios, foi dito que eu botei a lei, que era para aumentar o salário, e que eu não reuni os 15 para ver o que, que nós íamos fazer. Pois essa lei de redução foi no mesmo caminho. Eu fiz errado. Agora os outros fizeram certo. É um peso e duas medidas. Nós temos que ter coerência que nós falamos. Defenda a democracia, defenda a representatividade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.